Galera, estamos começando mais um debate cast com a presença da Leia aqui, ó, da Maristela e do Danilo. Oi. E o debate aqui é sobre filmes de terror aqui, ó. Vou falar os meus preferidos aqui, vocês falam de vocês, tá? O meu é O Exorcista, Atividade Paranormal, Uma Noite Alucinante e por aí vai. E vocês, hein? Chato, não sei por que você gosta desse filme. Não entendo. Danilo, a inovação, a câmera digital ligada, o suspense. A história sem sentido, um final que não tem nada a ver. E Leia? Eu assisto, obrigado pela minha filha, que mãe de medo fica tendo sonhos horríveis. Qual que deixou você mais com medo, Leia? A morte de um demônio. Ah, tá, esse aí eu não assisti ainda na refilmagem. E Maristela? Ah, eu assisto tanto, mas os nomes eu não sei. Eu já assisti Mama, Lá Vai o Diabo. Sexta-feira 13, assistiu? Não sei. Léo assistiu Sexta-feira 13? Já, mas. Conta aí um trecho. Um recorte. Danilo assistiu e gostou? Não. Não gostou? Não gostei muito, não. Fala. Você viu um da hora, sim? É, fala pra mim. Fala pra mim. Todos os filmes de jogos mortais são da hora. Jogos mortais. Isso mesmo, né? Que negócio da hora. Principalmente no 2, quando a menina tá. Jogos mortais eu indico pra você, só que é bem sanguinolento, hein? Ah, não, Deus me livre. Jogos mortais. Que ela morre dentro de um forno? Não, várias coisas. Tem 5 pessoas presas pelo pescoço numa corda lá que vai se puxando. No final, a corda puxa demais. A mulher, ela não consegue soltar o negócio do pescoço e arranca a cabeça dela. Deus me livre. Eu não gosto de jogos mortais. Tem filme dá muito medo. Olha o que faz. Imagina isso daí na vida Leia, real. Atividade Paranormal, você assistiu? Ela tá tímida. Não. Não? Não tem ninguém vendo. Não tem ninguém vendo, só ouvindo, velho. Não, e se tá ouvindo, né? Não. Atividade Paranormal, olha, se ela você ouviu. Eu já assisti, é legal, interessante. Mas dá medo. Eu não fico sozinho em casa. É? Não, e filmes de ação? O último atividade. Filmes de ação. Furiosos, muito. Cara, filmes de ação. Não. Furiosos. É bom, Velozes. Velozes e Furiosos. Você gosta do Vin Diesel? Yeah. Outro bom também, ficou. Outro bom também de ação, eu recomendo. É Corrida Mortal, é sério. Corrida Mortal 1 e 2, vocês podem assistir que é muito bom. Eu vi um filme que é muito da hora, né? Sobre a mitologia grega, só que rejuvenescido. Folha de Titãs? Não. Foi adaptada a. Escorpião Rei. Jó. Não. Percy Jackson. Percy Jackson, baseado no livro. Chegou a Gil Cauê e vai falar filme de ação que ele gosta de terror. Qual de terror primeiro pra ele? Terror? É. Não. Fala sério. Filme de ação. Você falou agora. Assistiu de terror? A Morte do Demônio. É, isso aí. E de ação, qual você gosta? Terror. De ação. Oi. Agora pra lembrar o nome do filme. É, o ruim é isso que a gente acaba esquecendo. Mas lembra o filme, mas o nome é complicado. Romance, vamos partir pro romance. Não. Se é pra falar de romance, eu vou falar de sexo então. Não. Romance, ela vai falar Crepúsculo. Gente, o debate aqui era pra falar sobre filmes de terror. A gente já tá chegando na pornografia. Aí a gente vai falar. Aí a a gente vai falar de romance, e romance tem o quê? Vaptismo. Romance? Então, não, pronto. Não é. Vaptismo. Depende do romance. Foi um romance. Porque romance pornográfico é uma coisa, sexo tem muito. É, sim, mas filme de romance diferente. Não tem cena de sexo? Tem. Tem. Leve, mas tem. Leve, mas tem. Quando tem o clima romance, não tem sexo. Sexo no é uma coisa que você faz filme. Prazer, entendeu? Só filme. Um prazer. No romance, não. No filme não tem? Não, é amor. Não é sexo. Não dá, não. Você vê ali a mulher ali, ela gemendo, se debatendo. Mas já que a Leia falou no assunto, o filme de terror é que tem mais essas cenas. O filme de terror é que tem mais essas cenas. Tem. Sexta-feira 13 só tem essas cenas na barraquinha. Tem. O pessoal vai acampar e tem essas cenas. Tem sim. E aquela cena do Todo Mundo em Pânico? Que os caras ficam dentro da barraquinha. Dois gordos. Aquele filme nojento. Tem um gordo e um magrinho. E um magrelo, que começa negão, aquela música. É terrível. Cara. Depois da começa hora a balançar a barraca. Assim, terrível. Todo Mundo em Pânico é bom. Comédia. Verdade. Eles pegam, eles fazem várias sátiras de vários filmes de terror. Qual é o nome daquele filme? Você assiste só pra sucesso dele também. É, então qual é o nome de American Pie? American Pie, já assistiu? Legal. American Pie, já assistiu? American Pie não é tão assim, não. Até o 2 é bom. É. Até o, depois não. Pra frente ficaram repetitivo. Ficou outros atores, não ficou legal. Só até o 2. Até o 2? É, o 3 já ficou repetitivo. Você mas gostou, é bom, né? É bom. De ver lá, né? É os bom. American Pie lá, né? Gente. Próximo assunto, Léa. Revista que você. No, qual o último livro que vocês leram? Eu li A Culpa das Estrelas. Culpa das Estrelas, eu ouvi falar desse livro. Estou esperando o lançamento do filme. O último livro que eu li foi o Percy Jackson e os Olimpianos, O Mar de Monstros. Maristela. A Bíblia. Pior que não. Casamento blindado, mas não sou casado. E o Cauêzinho? Não, livro. Não assisto, eu não leio. Eu li a biografia do Stephen King, o escritor. Galera. Mais de bi, viu, Cauêzinho? Mas a gente precisa de experiência. Bom, estamos encerrando mais um DebateCast aqui. A trilha sonora. Deixa eu mandar um abraço pra minha mãe. Manda. A trilha sonora, vocês viram que no começo foi filme de terror, depois foi ação, depois foi de sexo. Pois é, passou do debate. E a Léa vai mandar um alô pra mãe dela. Beijo, mãe, eu te amo. A Loira mandou um abraço pra mãe dela, um beijo. Tchau, gente. Beijo também. Valeu. Falou.